Capítulo 16. Recebi outra mensagem do Senhor. Ele disse: Não se case nem tenha filhos neste lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesta terra, e a respeito de suas mães e de seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Morrerão por guerra e fome. E seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Assim diz o Senhor. Não vá a funerais para prantear. Nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele minha proteção. Removi minha bondade e minha misericórdia. Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nesta terra. Ninguém os sepultará, nem chorará por eles. Seus amigos não se cortarão nem rasparão a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém oferecerá uma refeição para consolar os que estiverem de luto, nem mesmo pela morte da mãe ou do pai. Ninguém lhe dará um cálice de vinho para consolá-los. Não vá a seus banquetes e às suas festas. Não coma nem beba com eles. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Durante sua vida, diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com o riso nesta terra, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: Por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor, nosso Deus? Então você lhes responderá que assim diz o Senhor. Seus antepassados me deixaram. Adoraram e serviram outros deuses. Me abandonaram e não obedeceram à minha lei. E vocês são ainda piores que seus antepassados. Seguem os desejos teimosos de seu coração perverso e não querem me ouvir. Por isso, os expulsarei dessa terra e os enviarei a uma terra estrangeira, onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite, e não lhes concederei nenhum favor. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que, ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: Tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirá: Tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor. E envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas e nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com as imagens sem vida de seus ídolos repulsivos e encheram minha terra com suas práticas detestáveis. Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão: Nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. O Senhor diz: Agora lhes mostrarei meu poder. Agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor.